7-5, está pronto. Cinco vai ter que aguardar 3 minutos também após o TAR. Está autorizado, né? E manter aguardar alinhado. Tá ok, então. Além mantém, eu vou no 755. E93210, vou 1612. Vou no 755, o centro autorizou direto bridge, porém suba restrito para o 260. Prod bridge restrito 260, 055. Informação Quebec, confere o segundo cópia. A pronto cópia, quando é disponível? Está firme? Está pronto para a cópia, quando é disponível? 354-15. Qual o nível solicitado pelo senhor? Seria algum nível já previamente autorizado? Tem aqui o 065. Então, no caso, seria visual. Por isso eu tô perguntando ao senhor qual o nível que o senhor solicitou. Ah, sim, então pode ser 60. 060, né? Sim, então um segundo copo, por gentileza. Seria 160, ok? Sim, um minuto, por gentileza. Só prepare da Euleda e Léo. Da Euleda, sim. Está livre de desvio, Glono 042, informe ao término para voar a posição pelo. For 911, passing 3000 to 2000, airport established. Trip 5491, complete final, contact tower and 180 decimal 95, have a nice day. 99, thank you, have a nice one. O 1602 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. 2000, reportagem estabilizada. O 1055, chame agora Recife, frequência 133.25. Nada. Em controle. 755 autorizada a decolagem, uma centena com 12. Deve decolagem da 10, gol 1755. Foi só 2 a 0, 2, 2, 3, 1, passagem para sair da 10. Obrigado, boa tarde. Mais 30 segundos, 2 a 3. Tem cansado. O 109, Ribeirão Preto, 4 horas de autonomia. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, ponto de espera Torre em 1, 18, 95, ajuste no 009, um bom voo. Glono 601, boa tarde, autorizada a chegada Bonfim, desça para o nível 060. Chegada Bonfim, para o 060, no 601. Voador Oceanamento 4-3, autorizado Duno Oceanamento 4-3. Voador Oceanamento 4-3. Saída da EL, não liga, decorando da 1-0 com curva direita após, 1-4-4 no transponder, 1-2-0-8, protegido contra o 3-5-4-5, 4-5-3. 3-5-4-5 é da EL, Leda após direto e Léo. Diante da EL, Leda após direto, 5-4-5. Planejamento correto, também pronto para o feedback e acionamento. Maravilha. contato radar, só para o nível 360, voe direto Leda. 360, direto Leda, agradece, voo no 755. Leão no 43, reduza para 2009. Desça para 3 mil pés, NH 009. Repetindo 200, 200. Gol 612 está estabilizado. Gol no 612, completo final, semi-torre, 1895. 1895. Afirma. Trip 5491, pouso autorizado, uma centena, conduzo. Autorizado pouso, trip 5491. Carinha do controle, 1208, morro. 08, morro. Conduzador, parceiro 2231, na cena, Momo. Boa tarde, parceiro 2231, no contato radar. Suba para o nível 180, perfil da Momo. 80, Momo, 2231. 9 aguardando. Controle, gol 1755. Prossiga. Como coordenar direto o bridge, no centro? Certo, agora a coordenação. Muito obrigado. Tá 3217, Sami Centro Recife, 13325. 13325? Afirmo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Você na M143, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. O Brasil vai chamar de tarde, o momento da frente. Gente, mantemos a espera. Lembrando o trip 5491, pode prosseguir com o som? Ah, firme, 121 no 219, bom dia. 219, boa. Trip 5491, me trouxe o escudo. Trip 5491, bom dia, boa tarde, perdão. Tá livre o táxi via Alfa e Juliette para o Pátio 3. Alfa, Juliette, Pátio 3. Passarela 2231, informa o tráfego 1 hora, 9 milhas, no Alfa 320, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, rumo sudoeste. Tem tráfego no TKS 2231, condições visuais, quando possível, barreira. Certo, aguardo. Podemos iniciar após a passagem mesmo? Ok, cruzando com a equipe de sono, ele vai passar aí por dentro do pátio atrás do senhor, ok? Assim que ele estiver liberado, está livre o push. Ah, sim, vamos coordenar, então, autorizado para pegar acionamento após a passagem do tráfego 54. Passarela 223, vamos para evitar tráfego, vou em WhatsApp da presente. Vou em WhatsApp 223. Gol 1042, desço para 2000 pés, NH 1010. Vai descer para 2000 pés com no 0 no 0, com no 042. Controle Tamandão 601, solicita para o 240 da presente, com 10 informações ali sobre posição bom. Autorizado após desvio e pelo gol no 601. Após desvio e pelo gol no 601. solo Salvador, muito boa tarde, tá 3567, gente da Quebec, autorização Brasília. Tá 3567, muito boa tarde, tá autorizado para Brasília, nível de voo 380 pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5153 e o controle em 120.8, corteja. Autorizado Brasília, 380, via Pesulo 17, decola 10, direita após Arbor Elefa. Transponder 5153, controle 1208, da 3567. 3567, correto, chama para acionamento no, na posição 3. Contará, da 3. Alugou no 612, ligou para o táxi. Pede para o táxi. No 856, acordei com a equipe de solo. Será rebocado até através do portão 8. Chame quando lá para o acionamento. O altímetro no 009. Termina a coordenada sala que eu falo através do 08 do acionamento. 856. Alugou no 612 para o táxi. No 612. Boa tarde, taxi na Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, no 612. Magnética 070 de Cimbra. Ok. Nossa, você está na esquerda 155, gol no 042, é isso? Afirmo. Tá bom, pro 2 tá pronto a pista agora. Obrigado. Falou, chalé 6201, paciente da Quebec, solicito 320, Salvador. O gol no 612, está autorizado o seu ingresso via Juliette, o portão é fraero, mudou para o 01, ok? Gente, Juliette 1, gol no 612. O Oxa 6201, eu tenho aqui o 360 para o Galeão, é esse o nível? Confio. Confio o nível, 360. 6201 está autorizado para o Galeão, nível de voo 360 pela APRA Zulu 10, até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, mantendo a carta até a posição Leda, após voo direto bridge. O transponder é o 5147, o controle em 120 decimal 8. 2360 autorizado, decola da 10 com curva à direita, da El, Leda, após bridge. 5147 no transponder, controle 1208, rota, Upper Zulu 10 até ESMAP, proa de Lúvito, proa de Bravo, Bravo Charlie. Correto, só confirmando 5147 ao transponder, chama para acionamento, o Oxa 6201. 5147, chamará no 4. Salvador, 3545 com 49 a bordo, 49 de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Está livre o táxi via pátio 1, Índia, até o ponto esperado a 10, quando lá a torre 1895, tenha uma boa tarde. Teve táxi via Pátio 1, Índia, não pode esperar dar 1-0, chama a torre 295, 35-495. Salve Salvador, o Azul 4206, informação Quebec, solicita com a visualização do braço da posição 8. Azul 4206, 350 Recife, está autorizado pela Upper Whisky 58. A pista de uso é a 10, decola com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5161. E o controle opera em 120.8, corteja. Aprovado, Recife no 150, a rota está proposta para o 2.8. Decola da pista na 0, primeira curva à esquerda, no perfil da Fuca, no Caju. 5161, é o transponder, e o controle 120.8, a 4206. Correto, 4206, chame pronto para acionamento no 08. Chamado 8, pronto, pronto, obrigado. Controle de rodador parceiro 2231, autoriza após a TAP Barreiras, evita a formação. Tá, após a TAP está autorizado Barreiras, parceiro 2231. Após a TAP Barreiras 2231. 34, direito no 19. Entrando 19, pronto. Oi, Salvador, bom dia, 3545, ponte espera da 10, pronto. Felipe, bom dia, autorizado ingresso da colagem, vento a centena, 15 nós, ajuste 69. Liberlândia decolar na 10, 354, 155, ajuste no 09, 1009. Luna 601, desça para 3.000 pés, que é legal no 010. 1.010 para 3.000 pés, Luna 601. Ó, oh, controle, o 1042 estabilizado, ILS, X-Ray da 10. Goma 042, complete sinal, Sami Torre, 1895. 1895, graças. Torre, Salvador, boa tarde, gol 1042, já abaixado, travado. Ciente, ajuste no 009, vento uma centena com 14, pouso autorizado na 10. Evre, pouso na cabeceira 10, qual vento, por favor? É o Kilo Serra Lima para Serra November, Fox Tango, é isso? Ok, autorizado nível de voo 100, plano Yankee. Decola na cabeceira 17, com curva à direita. Cumprindo o perfil da subida Árvore até Árvore, após voo direto. Transponder 5133, o controle em 120.8. Contexto. Felipe, chama o controle 1208. 1208, obrigado. E 85, Alterne, 12545. 1825, 1523, 231. Você está em condições de apurar Duna ou 9601, pode ser? Autorizado, desço para 2.000 pés, livre LS, posso estabilizado, o gol no 601. 601, Duna 2000, 1010, posso estar estabilizado na XV, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 35495, decolou na Dael. 35495, boa tarde, contato radar, sua para o nível 1.60, voo direto Leda. Está presente, Leda, 35415, haveria possibilidade de voarmos direto de Elso? Aguarde de coordenação. Ciente, teve. Aportaxi, Lima. Está autorizado direto, Léo. Voe, Léo, presente, 5495. No 042 aos 39 no solo, direito 219. Direito 219, graças. Bom, Salvador, boa tarde. Gol no 042, livrou. Gol no 042, boa tarde. Taxi na Alfa, chama esse da Juliette. Alfa, camarada da Juliette, gol no 042. É, tá inaudível a transmissão. Por gentileza, repita qual aeronave chamando o solo. Tá visual já, o 601. Gol no 601, 100. O Pastor 14, está autorizado para Recife, nível de voo 1110, pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Conde. O transponder é o 5, perdão, é o 0260, controle em 120.8. Boa tarde. Arthur 1-4, só confirmando, é o Força Aérea 2-3-1-4, é isso? Correto, chama para acionamento. Ô, Salvador, igual 856, 156 a bordo, 3-13, Natal, tentativa para ataque. Copiei 3-13, Natal, e o PLB é 156, é isso? Negativo. Ok, tá livre o táxi, contornando o pátio 1 após Índia para o ponto de espera da 10. Mando lá a torre 1895, tenha uma boa tarde, noite 56. Tenho descontado o pátio de Índia, ponto de espera da 10, para do lado 1895, 8 de Solo Salvador, o azul 4206, transmissão de pushback e acionamento, posição 8. 4206, tem uma nave da Gol iniciando o táxi agora a sua cauda. Assim que ela tiver liberado a retaguarda, coordene com a equipe de solo, tá livre, puxa para táxi. Pode passar de dar a nave da Gol, está autorizado a chamar a táxi, o azul 4206. 4, livre acionamento, chame para o táxi. Cheque o rádio, a transmissão está com intensidade 1, ok? Muito baixo. .42, de passagem na nave da companhia saindo do pátio, após ingresso via Juliette para o portão 612. A passagem da aeronave da companhia, Juliette 612, é gol no 042. Flexional, chame torre 1895. Trocando torre 1895, tem um bom serviço, querido. Obrigado, igualmente. Obrigado. Torre Salvador, cordial, boa tarde. 1601, final do SG Visual, baixada travada. 601, boa tarde. Ajuste 1010, avistado. O vento na centena com 12, pouso autorizado na 10. Uma centena com 12, eu pouso autorizado na 10, 1601. Após o pouso do banho na curta, ali mantém. Entra 08 no PLB, táxi autorizado, ingresso 97, apaixonado e pronto, Serra Lima. Turno 4, livre o táxi, chame para o cruzamento da 1028. Prossega. Só um minuto. Aracaju, livre o táxi pelo pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895, então boa tarde, azul 4206. Pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, obrigado, bom trabalho. Salve, Salvador, Salve, 201-04, posto de estacionamento. 6201 no... É, boa tarde. Aguarde um instante, após o táxi da aeronave da Azul, sua cauda está autorizado o puxo. O altímetro no 0, no 0. Certo, vai aguardar. On the ground, good evening, this is Trippy, 5219, got information, Romeo, Apron 3, request flight level 180 to Conquista. Roger, I have here 200 to Conquista, do you want 180? Yes, I copy 200. Okay, so Trippy, 5219, clear to Sierra Bravo, Kilo Victor, Vitória da Conquista, flight level 200, take off from runway 10. With right turn to Abo departure, and after Abo, fly direct to Conquista. Transponder 5401 and departure control frequency 120.8 here, right back please. Clear flight level 200 to Conquista. Running use 10, turn right after Abo departure, and then direct to Conquista 54101, which is code 1208, is the part control 5219. That's correct, 5219. Call me ready for pushback and start up. Information now is Sierra. It has been just updated, and the QNH now is 010. 010, Roger, call for pushback and start up 5219. O gol 1601 no livrou. É 2-9. É, pessoal. 390, vai tirar do Puca. Tirar do Puca 390, 1856. O 6201, a aeronave da Azul tá taxando agora a sua cauda. Assim que ele liberar, tá livre. Ok? Não, meu amigo, foi 1601 que pousou, livrou, tá taxiando, aguardando o seu contato, senhor. Ok, o gol 1601, o senhor ingressará via Juliette para o portão 08. Juliette 08, 601. O Ucha 6201, está autorizado o pushback, o Azul já liberou a retaguarda, chama para o táxi. Bem, tá licença, 6201. E o Ucha 6259, copia o 360 para Guarulhos? Copia. O Ocean 6259 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trise e após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, cumprindo a carta até a posição Leda, após voo direto Bridge. O transponder é o 5417, o controle opera em 120, decimal 8, cotejo. 360, autorizado Guarulhos, atenção no 16, 10 anos, Forte 3, depois da 10, escova direita após da Oleda Bridge, 497, contrafonda 08, controle, CMA 2, celular. B259, correto, cotejamento, chama para o push. Planeta pushback da 3567. Da 3567, coisando com a equipe de solo, após o táxi do Avianca, a sua cauda está autorizado o push. Chama para o táxi, o altímetro no 0, no 0. Tem após a Avianca, autorizado o pushback no táxi da 3567. Do Serra Lima? As 49, controle 208. Oi, boa tarde, Papa Romeu Filho Serra Lima, decolado na sua escuta, perto do coral. 208, pastor. 0, vai direto coral. Ciente, uma centena, direto coral, Filho Serra Lima. Controle, pastor, 1-4, boa tarde. Boa tarde, pastor, 1-4, contato radar, suba para o nível 1-0, vai direto cone. 10 direto cone, pastor. 6201, táxi 350, Guarulhos, 1216, pelo menos. Livre à direita, no posto espera torre 1895, boa tarde. Boa tarde. Do 4206, após a decolagem, mantém por até 4000 após voa Jama. Afirma, 4000 após Jama, autorizado, ingresso de decolagem, uma centena, 12 nós. Subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5174 e o controle em 120, decimal 8. Proteja. Aprovado o tema, X1100 a Maceió, bom dia, 7190, primeiro pouco da transmissão da decena 5174, controle de sua telefonia, saída 208, 5464. Correto, 5464, chama para acionamento no PAT 3. Controle de gestão, boa tarde, voo 2042. Afirma, decola, proa 4000, após Jama. Na escuta para cópia. Prossiga. Volo 042, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Aperzulu 10 até SMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, cumprindo a carta até a posição Leda, após voo direto Bride. O transponder é o 5175, controle em 120, decimal 8, cotejo. Boa, Romeu. No zero, decola da 10 com curva esquerda. Após a. Boa direita, ok? Ok, autorizado 360 Galeão, Jump Zulu 10, decola da 10 com curva esquerda. Na saída da El, Leda, Bridge. Com. Após. Vai voar a posição Smart Lúcio, vai voar Barbacena. Controle 1208, transponder 51575. Correto, só confirmando, a curva após a decolagem é à direita, ok? Curva à direita. Correto, chama para acionamento no 042. Ok, irá informar quando pronto para pushback acionamento, posição 62. Parede de 4000 pés, azul 4206. Estamos em controle em 208, bom voo. 208. 6244. Autorizado pelo Serra Lima. Lima. Controle Azul 4206. Azul 4206, boa tarde. Contato radar, Subafaro nível 350, voz direto Jamo da presente. 350, bando Jamo, Azul 4206. 360, Brasília. Afirmo. Autorizado para Brasília, nível 360, pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida árbor, transição Elefa. O transponder é o 5426, controle em 120.8, Cotri. 360, informe Zulu 17. A saída, pista 10, curva direita, arbor Elefa, 5426, 120.8. Correto, chame para acionamento, gol no 567. Camará. Anotado, solta 3567 com 1937, 3 horas e 35, Nível táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, tenha uma boa tarde. Autorizado, decolagem, uma centena, 29. Gente, dessa para 1500 pés, quem é Gama 010, do Lua até o Romeu. Serra Lima, plano de instrumento cancelado, Zulu 958, desça para a altitude de tráfego do local e reporte cruzando 2500 pares, QNH 1 no 0 no 0. Controle Salvador, Xanamia 201, Tael, boa tarde. Xanamia 201, boa tarde, contato radar, Subaparo nível 360, vai direto Leda. Tael, direto Leda, 360-6201. Autorizada a decolagem, uma centena das nossas. 4206, Sami Santo Recife, 12685, alterne 12545. 2685, alternando 2545, azul 4206. Alô, Salvador, boa tarde, 3897, informação Serra. 3897, boa tarde, copia o 340 para Guarulhos? Afirmativo. Ok, então 3897, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela APER Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive e após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10. Com curva direita, inicialmente na subida da El, cumprindo a carta até a posição Leda, e após voo direto bridge. O transponder é o 5427, o controle em 120.8, cotejo. Autorizado 340 para Guarulhos, e a pessoa nomeia, Bravo Hotel Zulu, CTT-3, coordenação com centro, pode. Decolando a 10 com curva direita na saída da El, após a El Leda e direto bridge. 4287, manda no 208, é o controle na 3897. Então 3897, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento. Chamará pronto na 3897. Mandura na 3894. Mantenha a chegada Mari devido ao aeronave 3450 na terminal, o senhor seguirá como número 2 na aproximação. Goma 273, boa tarde, autorizada a chegada Bonfim, desça para o nível de voo 050. Está 3567, poderia voar Elefa? Autorizado Elefa, está 3563. Autorizado Elefa, está 3567. Velocidade indicada? Serra Lima, sequência livre para coordenação. Romeu Oscar Fox Fox, Red Flag Level 060, Mari Arrival. Oscar Fox Fox, reduce start speed 4240 knots. Gol 1273, reduza para 2409, número 4 na aproximação. 2409, gol 1273. Oceania 2018, Centro Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 4562, 12685. 1285, boa tarde. 164, autorizado puxa acionamento, chama para o táxi. O altímetro 1009. 1009, chama o para o táxi, autorizado puxa acionamento, 164. NH 1010, Eco Zulu 90. NH 1010, descida para 1500, Eco Zulu 90. Salvador, boa noite. É o voo 1601, tem informação de erra, aguardando autorização para o Galeão. Boa noite, voo 1601, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APA Zulu 10 até ESMAP, após voo direto às posições Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, cumprindo a subida da EL até a posição Leda, após voo direto bridge, primeira curva é à direita, o transponder é o 5422 e o controle em 120.8. Cortei. O voo 9601 autorizado Galeão nível 360, via pelo 10. Vai ser MAP, pós-lúdico e Barbacena. Decola da cabeceira 10. Da saída da EL, após ver da posição 5422, telefone 1208, contato. O Gol 601, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento no portão 8. Agora, quando pronto o acionamento 08, Gol 601. Back acionamento, Gol 10442, posição 62. Autorizado, chame para o táxi, o altímetro no 009. Chamar quando for o táxi, Gol 1042. Para táxi 35626, nós temos 56 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 até Aracaju. Confirmando, é o trip 5464, é isso? É isso mesmo. Ok, autorizado o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de temperatura 1895. Tem um voo no aqui. Aqui aprovado, é pátio 31 no Indy Alpha até a ponto de temperatura 1895. 5464, o altímetro agora é 1010, ok? Tenha uma boa noite. Ok, novamente 1010, 5464. Essa é a parte da passada visual com Campos, do Lua até o Romeu. Boa tarde, Papa Romeo Eco Alfa Oscar, autorizada a chegada a Bonfi, desça para o nível 050. 050 Eco condições de manter a proa do VOE, então você vai pousar o motor. Bem, estou autorizado, aguardando para mudança de regra. Muito grato, eu concordo. São 3894, desço para 2000 pés, livre LS, suporte estabilizado. 2000 pés, livre LS, suporte estabilizado, são 3894. Five, two, one, Anna. Clear to push back and start up. Call me ready for taxi. QNH now 0-1-0. 1-0-1-0, call for taxi 3P, 5-2-1-9. Last turn heading, critical from the left turn heading 130. Confirm. The last turn heading 130, off the fox box. 030, right. Heading 030, off the fox box. Só quero aproveitar e botar 5464, próximo ano, número de ponto, para dar um 9, próximo. Salvador, o Oceané 6259, para que tenha instalamento 92. Agora 5464. Perdão, para o pushback, tem duas aeronaves que ainda vão se movimentar a sua cauda, após estar autorizado, ok? Tem uma expectativa de 5 a 7 minutos. 603. Ali Tango Alfa para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, 380, aguarde só um minutinho para a cópia. Ok, se a gente decola da 17. Ok, só um minutinho, encontrar a rota aqui do senhor, só um minutinho. O 1042 está com 110 a bordo, tem 3 horas e 44 minutos, alterna Campinas. Autorizado o táxi, pátio 1 no Índia até o ponto de espera da 10, quando lá a torre em 1895. Tenha uma boa tarde, o altímetro 1010, o gol 1042. Táxi a pátio Índia, ponto de espera, torre 1-1895, gol 1042 graus. Solo do 1567, pushback acionamento, posição 1-1. No 567, autorizado puxa acionamento no 11. O senhor vai coordenar com a equipe de solo, será rebocado até outra vez do portão 8. E de lá, chame quando pronto para o táxi. O altímetro 1010, gol no 567. Gente, ajuste 1010, chama para o táxi através 08 no 567. Salvador Ground 3P 5219 with 58 souls on board, 4 hours here in Durance, alternate Salvador, request tax. Roger, tax approved via Info 1, India and Alpha to holding point of the runway 10. When they are called tower 118.195, have a nice flight and a good day, 5219. Clear tax via Info 1, India and Alpha holding point 118.95, thank you and good afternoon. Polo 6259, coordene com a equipe de solo. Após o táxi do ATR da Trip a sua cauda, está autorizado o push. Chama para o táxi. Após o ATR da Trip, o Polo 6259. Só para confirmar, o ATR é o segundo tráfego que vai passar a sua cauda. Aqui. Tá, é depois do gol, é isso? Afirmo, depois do gol. Tá legal. Solo está 3297, para o pushback acionamento no 5. 042, pode espera da 10 pronto. 042, além mantém. Além mantém, com 10-42. Autorizada a decolagem, vento 1 10 nós. Decolagem, voo 04. 97, está autorizado o push no portão 5, chame para o táxi, o altímetro no 0 ou no 0. Autorizado, chamada para o táxi, com 10, na 3, 8 na 7. Golma 273, preparação para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Eu tenho a pro, limitado pelo localizador, Golma 273. Controle, Papa Romeu do Lampião Romeu, dá um minuto para a rotatória, já visual com o campo. Poderia informar o pátio da Baetest, é o 5 ou 3? Aguarde, está 3 decimado 4, completo sinal, Sami Torre, 1-1-8-9. 395, boa. Do Lampião Romeu, Sami Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8, 7, Camara 2. 1-1-8-9-5, Zulu Hotel Romeu. 1-9-5, ok. 0, centena 10-9. Repouso 1-0-3, 8-9-4. Ô, Torre, Papai Romeu, Zulu Hotel Romeu. Zulu Hotel Romeu, qual é o tipo de equipamento? É o Romeu Vitor 2-1-0. Corte na final da 17, conhece o campo? Afirmo, eu gostaria só de informar o pátio da Baeté, é o 3 ou o 5? O 5. A gente vai estacionar no 5, graças. Decola alvo. Agilizando, reporte na final da 17, o Romeu, o Zulu, Hotel Romeu. Eu vou incrementar aqui o mais rápido possível. A aeronave é 3 picos. Sim. O gol decolou alto. Então, Papa Romeu, fica Fox, Fox, 4 miles to outer marker. 042 decolado aos 17, controle, 1208. 40, 360 Guarulhos, só um minutinho para a cópia. Vai lá. Charlie Tango Alfa na escuta para a cópia. Papapá, Charlie Tango Alfa, está autorizado para o Santos Dumont, Rio de Janeiro. Nível de voo 380 pela Aper Whisky 50. Decola da cabeceira 10 com curva. Corrijo. Da cabeceira 17 com curva à direita, cumprindo a subida da EL até a posição Leda, após voo direto Eudes. O transponder é o 5435 e o controle em 120.8. Corteja. 17, uma antena, 12 nós. Vou levar o meu cliente da autorização do posto. Vai pro take-off do Space Flight 2-1-9. Charlie 2-1-9, mantém posição. Roger. Other marker, together, marker, Alaska, Fox, Fox. Fox, Fox, Freighter, Unavigated. Yeah. 3894, solo aos 19, direito 219. Direito 219, 3894. Autorizado, não no zero, ajuste no 009, uma centena, 109.